Quem quer começar? Aqui é o Gabriel, minha garganta é o Poço de Lázaro. Aqui é o Guilherme, nunca mais eu vou dormir. Aqui é o Araújo e eu tenho a incrível capacidade de assassinar podcasts. Já te contei essa história, né, Gabriel? Não. Basicamente, todo podcast que eu participo morre. Eu participei por Tatanaka, eles morreram. Eu dei uma entrevista pro cara lá, o J. Rolima. Ele entrou de férias e o podcast morreu. Caraca. Enfim, se você quer terminar o seu podcast, me convide. Acaba em qualquer podcast. É, o que eu queria falar, inclusive, é que esse vai ser o primeiro com as boas noites sussurrado. Porque a gente tá na casa do Pedro e ele não pode fazer barulho, o cara é fato. É madrugada, gente. A gente só não pode falar muito alto. E a gente tá jogando Smash, ou seja, se você ouvir um filho da puta, ou esse só que era meu, no meio, normal, gente, normal. Prêmio. Ele ficava dois dias jogando com o Mr. Game Watch. Foda-se, ninguém. A gente tá fazendo Smash Bro. A gente tá fazendo Smash. Smash Boss. Smash. Board. É, Smash Board no. No Smash. No Project Champ, na verdade. E aí a gente tá fazendo o contrário do... A gente tá fazendo o Project M ao contrário. Caralho, já ganhou aquilo? Eu fui lá pro Roy, então. Preciso de mais duas. Mas enfim... Assunto... qual era o assunto? Assunto perguntas aleatórias. E só falando aos outros quase boa noite que já existem e... Não, eles são falsos, a gente é o único verdadeiro. Por quê? Porque minha mãe disse, e se minha mãe disse, tá certo. Exato, todo mundo sabe que mãe não mente. Exatamente, minha mãe também disse que né, se é pra eu ter um podcast, eu tenho um podcast certo. As outras pessoas podem até pensar que tem o Boa Noite, e o nosso objetivo continua sendo acabar com o Quase Boa Noite. Inclusive, já disse que nossa missão foi cumprida. Quase boa noite não, quase meia noite. Ele também. Se a gente for acabar com todos os quase boa noites, a gente tem uma missão muito longa pela frente ainda. Não, cara, os quase boa noites falsos, eu acho que eles já morreram. É, eu acho que não, cara. Só estão esperando alguém enterrar. Se poder, chamar ele debaixo da cama, ele sempre se esconde lá. É, verdade, tem que ficar, né? Porque podcast falso é assim, se esconde debaixo da cama, nos seus pneus. Na varanda da sua casa, nunca tá lá, tipo, de mão aberta, te chamando pra tomar cerveja. Não, podcast falso é assim, ele te engana. Ele te esfaqueia pelas costas e deseja o seu mal. Nossa, eu jurava que se você não tivesse morrido eu tinha me matado. Não, vai se fuder. Eu acho que eu já peguei minhas 3 kills, eu vou ficar de porra. Vou ir lá pro Ike. Ai, Deus, eu preciso sair do Mr. Game Watch. Você não fez nenhuma kill? Eu acho que não. Gabriel, vem aqui. Basicamente, sim, o Smash Board, pra você que não conhece, é como se a Character Selection do Smash fosse um tabuleiro e a gente move o tabuleiro com kills. A gente bota no tempo e, dependendo do número de KOs, a gente vai pra... A gente, tipo, sobe ou fica parado. Enfim, e agora a gente tá fazendo o Smash Board do Project Champ. Pra você que conhece o Project Champ, consegue, sabe... Foda-se, se você não conhece, eu pau no seu cu. Vocês podem pesquisar uma imagem na internet também, se vocês quiserem acompanhar. É, exatamente. Se você quiser acompanhar mesmo, espera 2 da manhã e aí começa a ouvir o cast, porque aí você vai ouvir exatamente quando a gente tá gravando. Caralho, Gabriel, sou lindo, cara. Esses combos do Smash Bros. É muito pelão, cara. Você pode manter o quanto você quiser infinitamente, não tem esse tamanho. Eu tenho 3 kills, caralho. 2 kills, Guilherme, pegou uma. Fez sua escadinha, 3, 2, 1. Pera aí, Gabriel, acompanha meu dedinho. 1, agora eu vou. 2, 3. Ah, mas você tá fugido também, eu peguei o Robin. Ah, peguei o Bolimar. Amigo, eu peguei o Ike. Sabe quem me para com o Ike? Nem Jesus me para com o Ike. Eu já te parei com o Mark e o Robin. É, mas eu era unskilled e untrained. Uhum. Agora eu sou Bolimar negro, foda-se. Pedro, isso foi ontem. Foi não. Eu tô zoando, é sobre efeito de piadas. É sobre efeito de maconha? Você tá usando maconha? Não, você é maconheiro. Não. Inclusive, o que vocês acham do uso da maconha, quero? Meu irmão usa. Cala a boca, não ligo. Meu irmão usa. Eu tô com o Mike. Rob Dourado, e aí? Não, pera, mudei. Cheio do Rob Dourado, pera. Rob Dourado. Eu tô com o Mike. Caralho, Ike, porra, Ike. Ai que vai meter no cu de geral. Então, eu tô falando, é dos personagens mais merda que eu manjo dessa porra desse jogo. Eu tô dando uma surra em geral com essa porra desse hobby aqui, cara. Ninguém me para, cara, ele é uma potência. Ninguém te para, vem cá. Hã? Ninguém te para? É impressionante, o Guilherme conseguiu dominar os Ice Climbers e tá conseguindo dominar o hobby agora. O hobby eu já... Não! Filho da puta. Caralho, aí, ó, duas kills, filho da puta. Dei uma kill pro Guilherme. Ai, cacete, eu tô totalmente pistola. É, o cara da minha vida. Fudido. É que vocês não estavam aqui antes, mas eu fiquei preso num Diddy Kong. Cara. Vocês não estão ligados. Eu fiquei preso primeiro no Yoshi, depois no Donkey Kong, depois no Diddy Kong, gente. Não, mas o Donkey Kong não é ruim. Sim, eu não era bom com ele. Que droga, só posso jogar esses bichinhos retardados nos caras. É, agora eu morri. Mas não dei aqui pra ninguém, filho da puta. Ô, puta que pariu. Vai se fuder! Sabe quais as principais habilidades do Roy? Do Roy não, do Ike? Qual? Counter. Filha da mãe, a pele no seu counter que é uma beleza. Não! Ele fala isso logo depois que morre pra mim, porque eu tô com o hobby, filho da puta. Ô, puta que pariu, cala a boca! Eu tô com o hobby dourado, cara. Eu vim aqui pra brilhar, cacete. Que alucinada! O cara gosta mesmo do hobby, né? Puta que pariu. O melhor personagem desse jogo, cacete. E quando eu falo em geral. O cara só sabe fazer um ataque. Não, e... são dois, ninguém, são dois. E no Smash Bros. Isso é muita coisa, tá? Fala, cara, que só fica usando a droga do counter, não, mano. Não, te deu um surto ali agora, pô. Vem, vai. Não, vai, porque você usa o counter da droga. É sério, vocês perderam a criação de dois temas que a gente vai provavelmente usar mais no podcast. O preso no Yoshi. Não, é preso no. Mentira do Yoshi. É mentira do Yoshi. E o macaco tá armado. É, o macaco tá armado. É basicamente por causa do. O preso no Yoshi vem por causa de mim, que eu acabei de explicar isso, que eu tava preso na porra do Yoshi no jogo de tabuleiro lá. Então sempre que você estiver preso numa situação merda, você grita pro seu amigo, tô preso no Yoshi! Não, mentira do Yoshi, lembra? Mentira do Yoshi. E a porra, e o macaco tá armado é por causa do... É o Super Special do Diddy Kong. Exato. Que ele começa a voar, que ele não atirar. Ih, foi uma kill pra mim! Não, desgraçado! Enfim, aí se você... Rob, filho da puta, 4 kills. É, fiz 12. Uma. Então se você tiver numa situação que parece que piorou muito, fala, o macaco tá armado. Eu vou pro Ike agora, eu tô fudido, eu não fui jogar de Ike. Nossa, vai estupar o seu cu de Ike. Roy. Tá, fica se metendo com o meio dos outros? Mas enfim, era pra gente falar sobre qualquer assunto, né? É, isso é verdade. Vamos lá, gente. A gente tem que... A gente tem que, né, jovem. Jovem, tem que acabar o jogo. Tem que acabar o jovem. Jovem, se você tá ouvindo esse podcast, você tem que acabar. É legal que são três espadeiros agora. Três espadeiros? O nome não é espadachim? Foda-se, são espadeiros. Os espadeiros dos antigos. Os espadamen. Não, morri. O que aconteceu? Eu não faço a menor ideia. Gente, fala mais baixo. Enfim, os espadeiros dos antigos. Espadamento. Não! Como é que sempre que eu caio, o Guilherme ganha um kill? Você quer ser o último a te bater sempre? Você não vem, mas eu tô lá, eu tô te batendo, tô te matando. Não! Troca de plataforma, eu vou junto. Vem cá, Roy. Vem cá, parece um de ataque, velho. Vem cá, Roy. Não, quando sua cara parece uma frase aleatória de um estrangeiro russo. Vem cá, Roy. Parece o nome de um vilão de filme genérico. Vem cá, Roy. Não, por que eu sempre... Eu sempre penso que o Pedro é o Ike, porque eu nunca apela tanto com esse negócio. Ah, não apela. Eu sei jogar, é diferente. Ah, você sabe dar um counter, você sabe pegar um counter. Você não sabe defender do counter. Sabe jogar, mas levou um pau do Rob, filho. Eu não lembro. Levou um pau sim, seu filho da puta. Chegou lá, matei todo mundo e tal, porra. Ô, puta que pariu, eu liguei pra gravar português e ficou 200% mais chato, né? Se fuder. É porque eu sou obrigado a falar. Eu vou te expulsar do podcast. De novo. Né? Como se já não tivesse acontecido, né? Mas ok, voltar pra geladeira aí. Naquela época. Detalhe, isso nunca aconteceu. A gente vai criar mó treta. Tipo, caralho, mano, nego. O Pedro é filho da puta, né, Araújo? Cusão. Aí, mano, vocês estão sentindo esse cheiro? Esse cheiro, assim, esse ventinho gelado, quer dizer geladeira, gente. Eu vou voltar pra ela aí. Vem cá, Roy. Por que o cara quer ir atrás de mim, cara? Porque você tá com maior percentual e tá mais fácil de dar. Por causa disso, né? Por causa disso. Maiormente por causa disso. Você falou como se a galera tivesse meio. É que basicamente. Eu matei o Roy, pronto. Essa vai ser nossa tradição do Quase Boa Noite. A gente vai jogar videogames enquanto comenta, tipo aqui esperando o MTV. Não, é qualquer coisa. É, qualquer coisa. É qualquer coisa. Esse é o programa mais qualquer coisa que a gente já fez. Esse é o programa mais qualquer coisa. O único critério é que tem que ser tarde. Que a gente grava. Esse é tão qualquer coisa que eu tô vestindo um moletom agora. Ué, peraí. Esse não era o seu uniforme de podcast? Não, meu uniforme de podcast é uma bermuda tactel. Morre, morre, Ike, morre, Ike. Puta que pariu, se eu tivesse 5 segundos você ia morrer. Não, tudo faz. Eu conto aqui. Eu ganhei. 3 kills. Alguém fez uma kill. Eu tô falando, cara. Eu sou muito super merda desse jogo. Ah, Luigi! Você vai ter que lutar. Você vai ter que lutar contra ele. Seu merda. Vai caçar fantasma. Mas eu vi isso aqui com medo, cara. Enfim, né, gente? Perguntas aleatórias. Vamos ver. Ai, já vi a atenção, desgraçado. Essa pergunta aqui a galera já fez, já respondeu, mas eu quero que a gente discorra mais sobre. Vocês têm que escolher entre toda vez que você lembra de uma música, você dança e canta ela como se fosse um musical, ou você nunca mais escuta. Mano, quem viu o áudio dessa porra sair uma merda porque o Guilherme só tá sussurrando? Eu tenho medo de fazer barulho. Mas o que, cara? Você tá falando sempre que a gente fala normal? Não. Existe uma diferença entre falar o nível que eu tô falando e falar sussurrando. Eu tô sussurrando? Não, mas eu tô falando baixo. É, mas às vezes que eu tô aqui, quando eu tô sussurrando, só despeço com o Ok, eu fiz quantas kills? 4? Ou são 3? Vixe, vocês estão fudidos, peguei o Gigi. 1, 2, 3, 4. Foda-se, eu fiz 4, Lucas. Caralho, você fudeu, Lucas é um merda. Você vai passar... Lucas, se você estiver ouvindo isso, você é um merda. Por que, cara? Não a todos os Lucas. Não, né? Todos os Lucas. Todos, o único Lucas que não é merda é o Lucas do Inutensílios. Inutensílios? É. Não é inutilismo? Não, é Inutensílios. Não, legal que eu fiz uma pergunta no moral, mas vamos deixar quieto. Não, mas tu vai se fuder. A gente vai só. É só gameplay sem vídeo essa porra, né? É gameplay sem vídeo. Não, mas. É que você já fez essa pergunta, tem que ser uma pergunta que você não fez. Vamos lá, gente. Você é um andarilho, e aí você. E aí você foi parar na casa num castelo de um homem rico. Ele te dá duas opções. Ou você pode comer. Tipo, você tá com muita fome. Ou você pode comer o lixo dele, ou você pode comer, tipo. Ou você pode, tipo, sentar na mesa de jantar com ele, mas ele vai ter que comer seu cu. Qual que você escolhe? Depende. Eu posso dar uma olhada no bicho dele antes de eu... Não. Você não pode olhar. Eu me mato. Não. Não tem essa opção. Não tem essa opção. Eu como lixo, cara. Eu não. Como meu lixo. Beleza, pronto. Eu não tenho tanto medo assim de ser gay, cara. Eu como a comida dele. Não é ser gay, é ser muco, cara. Como assim? Ele só vai comer o seu cu. É, eu imagino que ele seja... Eu pretendo comer o meu pinto. Ah, o quê? Você é louco? Eu só peço que vá com carinho. Não, eu 100% dava meu cu nessa situação, cara. Meu cu é a primeira coisa... Você só tá querendo arranjar uma desculpa, essa é a verdade. Não, tipo, meu cu é a primeira coisa que eu dou numa situação de perigo, cara. Você é lá o cucu? Hum? Você é lá o cucu? conserta cu. Que você tá falando, porra? O cara chega com uma arma, uma 9mm, aponta pra tua cabeça. Ele fala, o cu ou o celular? Aí você, ah, é, tira a calça. Exatamente. Eu de graça, mas que eu não me quis. Exatamente, cara. É que nem o... Se eu te der esse celular, vou perder muito arquivo importante. É, que porra, mano, tem quase boa noite pra editar. E outra, se você comer meu cu, o que eu perco? Nada. Ainda descubro se eu gosto da experiência. Eu me matei só pra ninguém me matar. Aí, na boa, os smash do Lucas são muito merda. Sai daqui, criança. Eu tô imaginando os smash desenvolvidos pelo Lucas. Ah, o Lucas é outro merda, né? É, ele não desenvolveria smash bom. Bom. Viu? O up smash dele é só, ah, vou ligar a luz, vai pra o seu cu. Que assim. Caralho, Gabriel. Mas é quem tá de fone, desculpa, seus tipos morreram por causa do avião. É. A gente não pode fazer nada, é uma tosse, é uma doença. É, exatamente. Outra pergunta. Um cara ele te oferece transplantes cibernéticos. Você tem duas opções. Um, você vira um puta ciborgue. Não, peraí. O cara te oferece transplantes cibernéticos. Eu já tenho a resposta, sim. Não, mas te dá duas. Não, sim. Não. Eu quero virar. Sim, não, sim. Deixa por favor, por favor. Agora. Deixa eu mostrar o que não, me mata. Vai, me dá o transplante. Isolei o mínimo. Mas enfim. Ok, fala as opções. A primeira é... Ele te transforma num puta ciborgue de guerra, que vou com katana laser. Você tá falando alto. Com katana laser. Eu acabei de matar o Lucas jogando um gordinho em cima dele, fica tudo dividido. Ok. Vamos lá. Um ciborgue de guerra com katana laser. Katana laser. Aí fez 3 kills, porra. Canhão no peito, sabe, essas porra tudo. Ou você pode. Ou você. Gabriel, tá percebendo a diferença? Eu tô falando baixo. Okay. Você tá falando alto. Okay. Ou ele troca seu pênis por um puta vibrador de 20 centímetros. Primeiro pênis. Você que venceu, cara. Primeiro pênis. Ciborgue de guerra. Cara, com ciborgue de guerra eu não preciso mais de pênis. Exato, cara. Seu prazer vem de iniciar a guerra. Eu vou virar tipo o pior personagem da saga Metal Gear? Vou, mas tipo. Você não gosta do Jack? Peraí, você tá falando do Jack? É o Jack the Ripper. É, exato. Ele é o único ciborgue com katana laser. Peraí, a katana dele não é de alta frequência só? É alta frequência só, é só metalizando. É. Mas ele é um nuco. Sai daqui essa questão, ele é um nuco. Que foda-se. Cara, meu pênis tá fazendo o que na minha vida? Nada. Nessa situação, o seu pênis, ele só não, é... Meu pênis já não tá fazendo muita coisa agora. Não, nessa situação, o seu prazer vem de matar os seus inimigos de forma maneira. Não, tipo, cara, o que é que eu tô usando meu pênis agora? Porra nenhuma. Eu me arranco meu pênis. Pera aí, eu não vou ter mais pênis? Não. Foda-se. Nunca precisei de pênis, mas agora que eu vou precisar. Vou virar um ciborgue de guerra. Puta que pariu, você é a pessoa mais legal do colégio. Tem que pensar na questão da urina também, né, cara? Foda-se. Vai ter um mecanismo pra isso. Joga num saquinho ali do lado, sei lá. Não, vai ter um mecanismo pra isso, cara. Eu sou um ciborgue de guerra. Nem que seja você suar o seu mijo. Ainda não. Que negócio nojento, cara. É, exatamente, nem que seja. Você usa de arma contra seus inimigos. Porque tudo que tá no seu corpo é pra te aprimorar pra batalha. Eu esqueci que esse é o Dash. Loucura! Eu quero aquele seu passado crescer. Oi? Vai tomar teu cu. O que eu fiz? Eu fiquei meia hora batalhando ali contra a parede pra subir. E aí você me dá um soco. Eu só tô seguindo o flow, cara. Nem sei o que tô fazendo. Tô apertando os botões aí, a Isla. Uma noite de amor com a Alcoa ou uma noite ou um dia paparicando a cana? Hã? Se você puder falar de gente que a gente conhece. Não. Ele só falou, ah, você gosta de, tipo, transar ou pedofilia? Pedofilia não, cara. Faz essas opções que o Gabriel. Não, pedofilia não. Pedofilia não. Eu tô falando pedofilia. Eu tô falando você. Tá falando pedofilia. Você cuidar da mina. Não, Gabriel, só. Isso não é legal. Não, gente. Eu vou dar um dilema de verdade que eu vou roubar de alguém que é mais famoso que a gente, porque esse deveria ser o conceito do programa, que é responder perguntas que ninguém fez pra gente. Pô, eu só quero matar um de vocês, puta que pariu. Me matei, foda-se. O que é o Player 2? Sou eu. Pra quem não sabe o que é tirando o Pedro da Inviso. Enfim, olha, vocês sabem o que é o Wagyu? Não. O Wagyu é um tipo de gado que ele vive do bom e do melhor até o momento que ele é abatido. Ele escuta música clássica. Da onde saiu o Bifcob? É. Ah, tá. O Wagyu é o tipo de gado que ele cresce livre no pasto, ouve música clássica, bem tratado, só vive 5 anos. Mas, enfim, ele tem uma boa vida, é morto totalmente sem dor, pra ele gerar a carne mais macia do mundo. Agora a pergunta: se fosse permitido pessoas Wagyu, vocês seriam uma? Sim. Não. Totalmente. Mano, eu vou viver bem, eu vou morrer e eu ainda vou ser comido. Cara, exato. Não tem downside. 100% de aproveitamento. 100% de aproveitamento. Mas sei lá, cara, eu dou muito valor pra minha vida. Não. Algo estranho. Só vou deixar que eu ouvi falar, eu sou suicida. Mas ok. Só vou. Ex-suicida? Peraí, como assim ex-suicida? Ex-suicida falho, né? Porque não tem como você ser um ex-suicida, cara. Se você se suicidou, você deu certo. Não, sou um ex-cara que então suicida. Ah, 3. Eu devo ter parado lá no Jigglypuff, mano, puta que pariu. 1, 2. Vai se fuder! Aê, Ness! Não, eu ia trocar! Foda-se. Mas enfim, mas... Agora a gente só tem que estipular. Quanto é a vida de Wagyu? Quantos anos? É porque um boi já não vive tanto, cara. Um boi, se não me engano, ele vive... Ah, eu não vou lembrar disso. Alguém por celular aí pesquisa rapidão. Não dá agora não, cara. Não, peraí, eu pauso. Gente, o Pedro pausou quando eu tava dando um chutaço na cara do Jigglypuff. Com um Azero Suíte Samus. Que sou eu, por acaso. Pega aí a... Peraí, pega aí a expectativa de vida do boi. Eu não sei. O celular, você só tá ali, você não pode... Não, eu tô gravando. Ô, cara, peraí. Pega o meu ali, ó. O meu tá ali, ó. Não. Mas pega o meu também. Não. Não pisa pesado, filha da puta. Seu elefante do caralho. Eu sou pesado. Sim, mas pisa mesmo. É sério que a gente interrompeu o podcast só pra saber a expectativa de vida de um boi? Sim, porque eu preciso saber qual porcentagem da vida do boi, sabe? Pra gente fazer a relação com o humano. Tipo, se a expectativa do boi é essa, ele é morto com tantos anos... Agora não arrasta essa merda. Ok, calma. Procura aí a expectativa de vida do boi. Expectativa de vida do boi. Um pesquisa a expectativa de vida do boi e o outro pesquisa com quantos anos o Wagyu morre. Eu vou pesquisar a expectativa do boi porque eu não sei escrever o Wagyu. O boi é o A de com Y, U. O A é literalmente W, A. É tipo Wagyu, só que. When does Wagyu die? How many years does Wagyu die? Alguma coisa assim. Cara, vocês estão parecendo um tisquinho com o negócio. Essa é a expectativa de vida do boi, porra. Eu tô tentando achar, gente. Calma, tem na Wikipedia. Sai demais com o termo de todos. Droga, sem internet. É, porque não tem mais nada. Não tem? Eu acabei de ver um útero e um pau de um boi. E eles não falam como é esse filho da puta morre. Cacete, eu só quero saber como é que ele morre. É só isso que eu quero, gente. É só isso. Entra no site vegano, eles devem ter esse tipo de informação. Ah, mas ainda é tão confiável. Porque eles vão falar que o boi de 1000 anos, só que a gente mata ele aos 3. Boi é uma criatura transcendental, tá ligado? Por isso que isso não... Cara, tá falando só um valor dessa porra, eu quero saber como é que ele morre, desgraça. Deixa eu ver. Ok, a maioria. Aqui diz que a maioria do. Você pensa que são bois só? É porque eu pesquisei a expectativa do. Expectativa de vida do boi só apareceu antes de algum negócio. 18 a 22 anos. 18 a 22 anos, quando ele morre? Aqui diz que ele vive em torno de 8 anos como alho. 8 anos. Que, peraí, 8 anos. 18. Vamos pegar a média mais baixa. Né? Não, vou pegar a média mais alta. 22. De 8 de 22. 8 é quantos por cento de 22? É só botar 22 vezes 0,8. Não, isso não. Isso não, não isso dá 8%. Não, isso é 80%. Oh. Então. Peraí. Gente, é só pesquisar cálculo de porcentagem. 1,76 anos. Que? Como é que você tirou isso? Ué, eu fiz 22 vezes 0,08. Isso dá. Isso dá 8%. Oh. Ok, vocês podem assumir agora com essa parte do podcast que a gente é burro pra caralho. Vamos lá, gente. Cara, não sabe quanto que um boi vive e não sabe fazer cálculo de porcentagem. Você não tá pronto pra vida. Tá aqui, calculador de porcentagem. Ok, vamos lá. Acho que podia fazer regra de 3. Ok, são 8 anos que ele vive como águia, de 22 que ele tem expectativa de vida. Ele vive... Hã? Pera. O valor de... Ah, tá aqui. Oh, cacete, é o meu celular, seu filho da puta. Que relaxa, o valor de 8 sobre o valor de 22, não é isso? É, não. É? Não, é o contrário. Valor de 22 sobre o valor de... Peraí, o boi tem 22 anos, certo? Em torno de 22 anos. Quanto desse tempo o boi Jairo viveu? Bastante. Não, pera, eu fiz certo. Não, pera, sai. Você botou vezes 100, né? Oh, esse é o quase boa noite, gente. 22 dividido por 100. Não. O que você... É estranho fazer regra de 3 fora do papel. Droga. Não, pera. Calma. Eu já sei fazer agora. Não. Pô, já tá aqui. Eu já tô descobrindo. Daqui você então. É. Acho que é 39. Acho que é 38%. Não, é 30 e. Cadê o calculador do seu celular? Gente, é 36%. Então é 36 anos de ser humano. Não. Desde quando a gente vive até os 100 anos? Não, a expectativa de hoje em dia é uns 100 anos, cara. Não, deixa eu ver a expectativa de vida humana. Expectativa de vida de um... A maior de 100 anos, cara. Não, é 79 anos. 79? Não, minha avó morreu com 80. Caraca, a Databolha... Caralho, a Databolha é foda, né? Não, não existe fome no mundo. Eu comi hoje. Enfim, eles vivem 36%. Agora 36% de 79 é quanto? 28 anos, cara. 28 anos, cara? Dá pra viver uma vida de águia fugida. É, e tipo, considerando que a gente ia continuar a sua vida, que a gente já tem igual seu filho da puta. O quê? Espera a gente voltar, né, caralho? Ele já voltou. Com o celular na porra da mão ainda, seu desgraçado. É, mas aí o problema é seu, né, filho da puta? Puta de nossa, verdade. Mano, mas te fuder, seu filho da puta. Cacete. Você tem que ter regra, mas não, né? Isso aqui é qualquer coisa mesmo, seu filho da puta. E disse o cara que nem adora a regra, né, filha da puta. Esse cara estourou do nada. Enfim, é, porra, 28 anos, mano? Caralho, dá pra... Na boa. Assim, 28 anos do bom e do melhor pra depois morrer e ser canibalizado? Não, eu acho que pra ser justo, a nossa carne tinha que ser dada pros dois. Não, tanto faz. Tanto faz. Só tá amigão, bem. Eu tô vivendo 28 anos... Não, mas aí o negócio que só morte com esse do nosso pra cacete. Não, não vai. Vai? A morte do água. É, a morte do água é a morte sem dor, porque a carne tem que ser. Ter... A carne tem que ser macia, seu filho da puta. Vocês estão me comando por quê? Para de dar com a biribinha, moleque desgraçado, caralho. É biribinha mental. Me deixa? Não. Você viu? Por que fizeram isso? Por que o meu cremão não fez quieto sobre isso? Biribinha mental. Você pensa esse negócio de história. Cara, é, mas ele tem que ser explosão de babiribim, então não é útil. Ô, Ness, vai se fuder. Ah! Que criança dos infernos. Eu não vou pegar nenhuma kill, filho da puta. Eu vou botar aqui um negócio sobre criança, mas eu sei que vocês dois acham que criança é uma porcaria. Sim. Puta, ele ainda me bateu. Não, qualquer pergunta que você for dizer sobre, tipo, criança, saiba que não quero, agradeço, mas por favor, não. O moleque da biribinha mental. Seu filho da puta, cara. Mas você não tá melhor também, não. Tá roubado, cara. Ah, pelo menos eu tô usando mais do que um ataque. Tá, não? Tô sim. Eu uso um combo de dois ataques. Uau. Não! Ninguém saiu de quanto, porra. Era só o que eu queria. Aí ele vai pro escudo. Ele saiu pra uma cota, ô desgraçado. Nossa, desgraçado. Moleque, filho da puta dos infernos. Sai daqui. Mas vamos lá, velho. Vaza daqui. Coisa, né? Parece que eu dei um Nesa, a história de Earthbound 2. Vamos lá. Mas se a gente vive num mundo com águia, esse tipo... Ah, claro, né? Esse tipo, seu amigo... Não! Esse tipo, seu amigo virar seu águia. E aí? O que você faz? Vamos ver quem vai morrer primeiro. Não! Quem vai morrer primeiro? Ah, cara. Vocês ignoraram a pergunta. Não, desculpa, seu amigo virou águia? Ah, não. Sorte dele. Mas aí, tipo, você comeria seu amigo? Se eu não soubesse que é o meu amigo. Pera, eu não vi quantos matei. Eu matei dois. Filho da puta. Arrombado. Não vi quantos matei. Três, acho. Ok, eu vou com um Dig Prof macho que foi transformado em fêmea pela coroa da Peach. Aquela coroa. Ô, puta que pariu. Isso não viu, Gabriel. Aquela coroa que todo mundo odeia. Não, pelo menos o Guilherme odeia. Não, mas vocês comeriam seus amigos? Se eu soubesse que eram meus amigos, não. Sério, não? Não. Mas eles viveram uma vida boa. Não, eu compraria a carne deles e eu me matei. Eu compraria a carne deles e faria um memorialzinho. Ah, mas eu acho que isso é ilegal, cara. Acho que se você comprar carne, você tem que comer. Não. Não, que nem proíbe isso. Comprar a carne, Não, mas você tá morrendo a carne humana, dois. É carne wagyu. Você vai realmente desprender. Mano, carne wagyu é cara... É, já comeu o Kombi Bife? É o meu amigo. Amigo. O Kombi é meu amigo. O Kombi é um cara legal. O Kombi é o meu herói. Ele sempre esteve comigo. E é muito veloz. A quem não conhece, o Sonic é o meu amigo, pelo amor de Deus, procure. Porque você tava vivendo antes disso. O Lucario é o... Cara, mano, o Lucario é muito bom, vai se render, vou tornar ele o meu main. Ele é bom pra caralho. Gente, eu quero sair do Jigglypuff, pelo amor de Deus, me tira do Jigglypuff. Não, não, não. Ligue 0800, me tira do Jigglypuff. Não, quer te tirar do Yoshi? Tirado e achado de Jigglypuff. A gente não tem um termo exato pra isso, cara. Não! Não! Não! Como é que o Jigglypuff bloqueou o meu ataque? Look to the counter. É porque ele é tipo normal, cara. Nenhum ataque efetivo contra ele. O cara me bloqueou no Jigglypuff só pra meter a porrada no Jigglypuff. Enfim, mas tipo, vocês não comeriam os seus amigos? Eu morri dormindo, pelo menos. Não. Não, não, cara, tipo, praticamente não. Por que não? Cara, por que que eu tô meu amigo! E daí, ele se morre? Se eu tenho consideração por ele, não vou comer o cara. Ele queria isso. Não, ele não queria ser comido. Não, ele claro que boa. Não. Ele queria uma vida boa. Cara, o processo do Wagyu é ser comido. Não sei se o seu amigo sabia disso ou não, mas esse é o processo. Não, mas o que ele tava mas o amigo não sabe que ele vai ser morto pra ser comido por alguém. Não, ele sabe. Não, ele não sabe. Ele sabe. O Boi sabe. Ele sabe. O Boi sabe. Sim, mas você é um ser humano, você tem consciência quando você assina o contrato. Não, se você mostrar que nem o Wagyu, ele não vou te não, não, não, não. O Wagyu nesse mundo seria sendo por sequestro. Não, não, não, não, não, não. O Wagyu aqui é selecionado. Deus. Você, as pessoas vão atrás, você fala, ó, você quer viver uma vida de Wagyu? Você vai ter todas essas luxúrias, mas você vai. Não, mas a questão é que tipo, ele não aceitou ser o Wagyu por causa que ele ia ser a comida. Ele aceitou ser o Wagyu porque tipo, ia por causa de benefícios. Não, mas peraí, ele sabia que um dos riscos era ser comido. Não, um dos riscos não é, é o resultado. Não, ok, ele sabe disso, mas eu não quero comer meus amigos, cara. Deixa, por que não? Deixa eu não comer os meus amigos. Por que não? Eu tenho consideração para meus amigos, mas cara. Você não, acha, cara, mas eu já como eles de forma bíblica, deixa eu não comer eles de forma literal. Mas se alguém comesse... Mas é outra pessoa. Três. 2, ótimo, tô com o pior link. 1, 2, 3, não! Você tá com 4, Gabriel. Então, 1, 2, 3, 4. Por favor, liguem 0800, me tirem do Jigglypuff, me tirem do Jigglypuff, pelo amor de Deus. Mas se eu comer, você está de boa? Sim. Ótimo. Eu sei. Era só isso que eu queria saber. O cara é muito filho da puta, tá ligado? Ele deixou no testamento dele. O Pedro especificamente não pode me comer, só ele. É, mas você é o Arthur, então não vou entender. Vai ter um, no meu velório vai ter um. Vai ter um. Velório? Que velório? Você é o Arthur, caralho! Não, não, não. Pra uma lenda tem velório. Não. Não tem não. Não tem não. Sim, cala a boca. Gente, não tem, não tem, não tem. Não, não, você tá dizendo que pode ser. Vocês estão querendo mudar a regra. Não, você tá dizendo que tem um contrato de um cara ser consciente e ele vai ser o Wagyu, mas que não pode ter um velório. Ah, vai tomar no cu. Vai se fuder, porra. Pra começar, se a gente vai determinar o Wagyu, tem que ser alguma coisa que a pessoa possa escolher, porque senão, foda-se, né? Você não pode ter escolha. Ok, o player 2 saiu do Jigglypuff me matando, inclusive. Fui eu? Eu. Como é que... Não, foi você ou eu? Quem é o player 2? Sou eu. Então é o Gabriel. O Gabriel só tá ficando confuso. Não, mas... Mas não, fui eu. Ah, é, isso aí. Pelo menos agora eu saí. O Gabriel saiu me matando. Então, por que ele foi dormir agora? Por que assim? Ok, well, Gente, podcast. Vamos lá. Eu tô pensando em vocês preferem ter o poder de ficar intangível? Ou. Mas vocês só controlam parcialmente esse poder? Vamos dizer que 75%. Tipo o milho. Não, 75% do tempo você controla esse poder, mas aí tem momentos que você não controla. Então é esporádico. É, tipo, às vezes você espia e, porra, tá intangível. E a pergunta é se eu quero ou não. É, e aí a pergunta não, é vocês preferem isso ou vocês preferem uma super força descontrolada? Vocês usam ela o tempo todo. Super força descontrolada, claro. Porque sei, cara, minha vida ia virar um sitcom. Ia ser tipo, eu ia acordar, tipo, beleza, eu ia arrancar a minha porta. Ó, mas aí você e aí eu ia sorrir pra câmera e ia aparecer estrelando o Araújo da Ski. Ó, mas aí vocês não têm super resistência. Então, aquela masturbaçãozinha não rola. Ah, amigo, eu tenho super força. Rolou uma vez. Rola uma vez. Não, amigo, eu tenho super força. Você acha que eu não consigo coagir uma mina a me dar? Você pode matar, acabar com uma montanha. Exatamente. Com a força do seu ejaculação. É, ejaculação. É isso que vai matar a mina, não meu pênis. Não meu pênis com super força. É a ejaculação. Parabéns, Gabriel. Não meu micro pênis com... Não, porque tipo, foi definido. Não meu micro pênis com super força. É. Não, mas pelo menos você vai estourar a mina. Meu Deus, ok, chega. Meu Deus, que coisa errada. Caramba. Sai daqui. Volta. Como é que a gente empatou, cara? 3 kill. Caraca. 3-3-3 mais 3-3-3. Ah, vai se foder, Zelda. Que susto do cacete. O que foi? A gente abandonou? Ela não dormiu. Você ainda dormiu? A irmã do Pedagogo entra no quarto, gente. Participação especial do Marinho. Quase boa noite. Quebrei ela, deu uma risada. E aí, não estava dando problemas. A gente não tava falando baixo. Eu avisei que a gente não tava falando baixo, mas não. Quer reclamar que vai ficar uma merda porque eu tô sussurrando, né? A gente não tava falando baixo. Na verdade são 3 da manhã. Os dois estão no último. Mas o motivo ficou em pau, ou seja. Ah, não, não ficou. Gabriel, o que você tá fazendo? Eu não faço ideia. Gabriel, você jogou do mapa. Ok, qual era a pergunta que ia ser agora? Eu tinha uma, okay, mas eu bolei outra. Vocês preferem o poder ser tangível, que eu falei, ou no mesmo esquema, ou teleporte no mesmo esquema. Teleporte no mesmo esquema, como assim, super teleporte? Não, de ficar intangível, eu falei. Então tem momentos que seu teleporte vai ser instantâneo. Então vai se fuder. Eu tô tipo fazendo porra nenhuma e eu me teleporto. Então, qual dos dois? É claramente ficar intangível. Aí você queria ter teleporte, pelo menos eu conheceria alguém legal. Não, cara, tipo, os dois te fodem muito. Os dois te fodem muito. Porque, tipo, você pode se teleportar pro centro da Terra, cara. Não, você só se transporta pra onde tem espaço pra você ficar. Ah, mas você foda aí, então, teleporte. É porque o do intangível é que seria foda, que você fica intangível até o centro da Terra. Imagina que merda. Não, eu acho que sempre tem que ter algo que te pare. Nem que seja, tipo, ok, você para com o chumbo. Você para com o chumbo. Ótimo, minha casa só aqui, porque meus tênis são todos de chumbo. O cara tá pelando, cara. E aí você fica pelado em público. Tudo bem. É só explicar, policial, eu uso crack. Porque ele não vai acreditar que eu tenho superpoderes, então foda-se. Então, seu polícia, eu sou usuário de crack há 3 anos, eu gosto muito de crack. Inclusive, se você tiver um... Hoje eu fumei um crack. Se você tiver um crack, eu aceito um crack. Um crack. Apenas um, né? Pro seu polícia. Tem que ser respeitoso com o senhor policial. Um homem da lei. Ó, tem uma pergunta. Você ainda não respondeu, mas tudo bem, né? Não vai me ignorar a pergunta do Guilherme. Vou ficar com... Ei, Pedro mal. Se foder. Deixa eu sair da Zelda, porra. Eu fico com... Eu já saiu já. Saiu nada. Saiu sim. Então por que eu tô com shake? Vai tomar seu cu. Eu vou ficar com um teleporte então. De qualquer jeito. Ok. Puta que pariu. Ok, então a pergunta. Toda vez que você sonha que você acabou chegando pelado em algum lugar, esse sonho acaba se tornando realidade. 2, toda vez que você acorda com pessoas, a pessoa vai te acordar no soco. Espera, o quê? Qual que é a força do som? Não, peraí. Toda vez? Garantido? Sim. Puta que pariu, mano. Qual que é a força do som? Não. fala, imagina você ser acordado. Parecendo de pessoa pra pessoa. Não. Imagina você ser. Mano, imagina a confusão da pessoa que te acordou. Tipo, caralho, que Pedro ficou um pouco. 2-0? Todo mundo no raio de 50 km foi acordado pelo Gabriel. Então, lembra do o tiro de shotgun? É a tosse do Gabriel. Ah, não. 1-2, tu nem também. Ah, puta que pariu, 0? Ok, acabamos de chegar no leite aleatório. Que são 2 Tom Link e uma Zelda. Eu já morri. Mentira, ou não? Watch twist. Mas enfim, então você, o Guilherme, você ficaria com o soco mesmo? Fala mais baixo. É, eu acho que eu ficaria com o soco. Cara, não, 100% o soco, cara. Porque, imagina, você sonha com a pessoa, ela vai ter que te acordar. É uma obrigação. Imagina você sonha com uma pessoa famosa, aí ela acorda te dando soco, você pode processar ela e ganhar bilhões. Não tinha bilhões não, né, caralho? Bilhões por um soco na cara. Imagina se o Bill Gates. Você sonha com o Bill Gates. Cara. Não, imagina, você sonha com o Bill Gates. Não, ok, mas sabe, é um soco na cara, Pedro, não é tanto assim. Não, peraí. O cara invadiu a sua casa pra te dar um soco na cara. Você claramente pode ganhar muito dinheiro com isso. Não, você pode ganhar muito, mas bilhão é muito, cara. Não, bilhões. Não, invasão de propriedade privada, violência. Eu ainda acho que não chega no bilhão, chega em milhões. Não, chega no bilhão, chega no bilhão. Com um advogado bom, chega no bilhão. Ah, cara, só se você for receber em dólar. Não, peraí, você tava achando que a gente tava recebendo em real? Você acha que eu sou com frota, caralho? Você sonha com um bambam, tá ligado? Você se foge muito, a troco de nada. É, exatamente. É sério que tô metendo a porrada de todo mundo? Não. A gente ainda tá aqui. É. E eu tô tentando garantir uma kill, caralho. Fazer uma pergunta? Não, só que, né, eu claramente penso maior do que vocês. Ok, toda vez que você escuta uma música, acontece o que tá rolando lá dentro da música. Só vou escutar Pud do Amarondo. Só vou escutar. Só vou. Mas não exatamente com você, acontece não. Em volta às vezes. Pode ser só no tipo, onde você tá. Foda-se, uma hora vai acontecer comigo. Não. Só vou escutar Manson Tugstronda Formo Secao Gata Vem Fazer Amor. O que é a música? Vocês nem esperaram da segunda opção. Não, foda-se, essa é a melhor opção. Qual que é a segunda? Fala a segunda opção. Você é sempre obrigado a ouvir música sinfônica. Claramente é a primeira opção. A primeira opção só tem vantagem, cara. Oh, mas eu vou ficar na porra da Zelda? Ai sim, até os ultrapassar. Piada. Ai. Eu preciso de uma kill. Au! Ainda deu um tapa no Gabriel. Vai se fuder, 0 de novo! 4! Porra, mano, me tira do Yoshi! Olá, Pedro. 1-2-3. Passei o Pedro! Olha lá, Pedro. Ai, esse Climber, eu tive que ficar porrada pra pegar o Climber depois. Não. Gente, Gabriel, você sabe o que fazer. Esse estágio não. Ai. É que a gente pegou. É pra quem não sabe, a gente pegou o estágio que não tem. Porque não, só tem bordas. Aperta aí, Guilherme. Já tá selecionado, gente. Você falou isso comigo? Porque eu só queria mudar a cor. Porra, daí eu desafio. Então, como é que eu faço pra trocar pro shake? Não sei. Você acabou de fazer isso, filho da puta. É, eu não sei. Me fala aí, desgraçado. Dá os match, desgraçado. Não sei. Não sei como é que esse cara que faz. Eu vou te atacar com a força, seu desgraçado. Eu vou te atacar com a pira. Não! Fica. Ele morreu sozinho ou ele morreu pra alguém? Não, ele morreu sozinho. Então, como é que vocês sabem jogar com o Ice Climber? Porque o Ice Climber só tem um ataque, né? Não, ele tem dois ataques. Se você tá usando só um, você tá usando errado. Falou! Falou o Pony! O Pony tem Ice Climbers. Que nunca jogou Ice Climbers no jogo, mas já jogou. Já ficou preso com eles mesmo. Bom, mas Ice Climbers é um jogo de bicho pra cacete, velho. Como é que é o jogo? Eu nunca joguei. É basicamente, você só pode pular pra cima, você não tem como ir pra baixo. E você tem que. E tudo que você pode fazer é quebrar o gelo em cima. Não, vai se foder. E se você. Ô, me dá a Zelda, Deixa eu matar a Zelda. Ai, ai, não, Rosa, eu deixo tu matar a Zelda, você tem que falar que eu vou virar o chefe. Cara. Mas, tipo, é um nível de design tão filha da puta, Jason Carlos, cara, que você. Vai. Pula mais baixo. Vai ficar. Sei lá, na plataforma, a mesma plataforma. Matei. Por favor, me fala como é que você tipo é aquele. Não. Pelo amor de Deus, por favor. Não sei. Essa desgraça aqui. Sabe qual é uma das coisas mais valiosas numa guerra, Guilherme? Dá um cu. Informação. Isso também. Principalmente no Vietnã. A gente pode ser processado por isso? Acho que não, eu vi isso. Era só isso que eu precisava saber. Ou mas. Ou mas é um com fogo, é um com gelo, vai se fuder. Também sei da Zelda, que dá puta. Ganhei, caralho. Uma aqui. Todo mundo tirou um. Ah, não! Nossa, vocês estão muito fodidos. Não, por que eu tô na frente, cara? Aí eu consigo chegar no foco. Eu vou pegar o gatinho. Não, eu vou ficar não. Você é maldito. Você vem à minha casa, rouba minha skin. Você tá na minha casa, dois a jogar não. Nossa, uma piada. Eu tô confuso agora, eu tô achando que o gatinho foi. Problema seu. É simples, se ele estiver fazendo uma coisa inteligente, sou eu. É, eu acabei de me matar. Isso é muito inteligente, tá vendo? É, disse meu tio. Não, é, porque se eu me mato, vocês vão pegar kill. Da puta, aí depois reclamar essas coisas. É, mas eu tô variando diferente de você. Não! Morre, Ice! É, porque um bicho é Ice e o outro Climber, né? Sim. Ué, você não sabia? Joga com os personagens e não sabe, tá ligado? Ele tá com 450 e pouco, filho da puta, mata ele! Não, eu te matei. É, mas eu não. Mas eu te ganhei e eu ganhei o ponto. Isso não faz sentido, filho. Nada faz, tá ligado? Você não sabe quando eu vou querer deixar um bilhete. Você não. Você sabe. Segura essa. Só me dá tapa de verdade na treta. Eu matei ele. Que cena linda. De novo, fazer podcast de gente pra todos. Gente tem que dar um assunto, cara. A gente tá pagando o domínio do decreto. A gente tá pagando o domínio do decreto. Isso é só uma conspiração. A gente é o decreto, tá ligado? A gente tá pegando o domínio fracassados de clorão.wordpress.wix.dotcom.blogspot.br. A gente vírgula podcast mil. É claro, a gente quer dizer todos nós e o Pedro. Não, somente o Pedro, só o Pedro paga a porra do domínio, só o Pedro edita podcast, só o Pedro ganha podcast, só o Pedro faz tudo isso. Aí paga domínio e usa o WordPress. Cala a boca. Você tem que fingir que ele. Ô, mano! Esse Apps Mesh não funciona pra porra nenhuma. Enfim, isso é assunto, gente, assunto. É porque eu me smash de meio-cão. Qual que é a visão da estética de mãos grandes? Não, valeu. Só deu um tapa, pena, ele tá morrendo. Caraca, eu nem sei o que tá acontecendo. Eu não sei onde eu tô, mano. Eu não sei que sou eu, onde é que eu tô. Caraca, lembra que rolê é esse? Mano, eu não sei onde eu tô. A gente tá dando muito aqui pro Pedro. Oh, não! Sai pra dança. Sai. Tô aqui pro Guilherme. Gente, podcast. Esse não era o jogo pra gente. Got a demon, what am I? It's time for me to choose my path. The power of my god hand, no evil doer will get past. Hand to hand or fist to fist, kick your nuts or twist your wrist. God power keeps my pimp hand strong, so trust me or you won't last very long. Dragon kick your ass into the Milky Way. Milky Way. Don't act like you don't like the Bulbasaur. Bulbasaur. My arm, my arm, my arm, my arm, my arm, my arm. The summon of the powers of the God Hand. I lost a limb in a fight, but don't worry, babe, I'll be cool. The ultimate power of a god is now my secret. My defenses are impregnable. My style is impetuous. If it's too much, I'll grovel at your feet. I beg for mercy when I feel the heat. Jaw-dropping attacks from my roulette wheel. Apocalyptic beatdowns from the God Hand. My arm, my arm, my arm, my arm, my arm, my arm. I summon up the powers of the God Hand. Everybody wants a piece, who's next? Don't be a fool. Hyperactive fighting style, so slick they will make you drool. The God Hand helps me work out my stress. It's overpowering, I must confess. The only person who it doesn't work on is the girl who got me into this, Olivia. Slicing through thugs with my shockwave. Shockwave! More beheadings than a guillotine. Head slicer. Head slicer. My arm, my